Ela chega na humilda e geral olha pra ela, nos picos de playboy ou então lá na favela. Ela não ilude, vagabundo não ramela. Toda mulher tem seu lado de perversa. Tá ligada na maldade da minha mente, mais ligeira que aparenta, se disfarça de inocente. Só pra te enganar, pra te conquistar, te trazer o bem-estar e depois tudo tirar. Gosta de provocar, ela é boa e sabe disso. E já se ligou que eu sou louco e sem juízo. Não passo nem perto do seu sonho de consumo. E na ilusão, tentando entrar no seu mundo. É foda, parceiro, quando o desejo te arrasta, você perde a cabeça, pira e cai em desgraça. Devastação total, tipo furacão Katrina. Explosão letal, como a bomba de Hiroshima. Essa mina é punk quente como um iceberg. Sabe gastar no funk quando o assunto é sobe e desce. Puta que pariu, mano, essa mina é foda. Acha com cautela, senão ela te esloca. Perversa, vive provocando. Perversa, já chega abalando. Ela sabe instigar, ela gosta de gastar. Vai te fazer pirar, vai te fazer pirar. Perversa, vive provocando. Perversa, já chega abalando. Ela quer te iludir, ela quer te dominar. Deixa pra lá, eu vou fazer ela pirar. Perversa, parece que não presta. Quando ela chega, o menino gela. O coração dispara, mas não sai pela boca. Parado ele fica, mas com ela ele não mosca. Todo bonitão, mostra ter estilo. Bem apresentável, vai fazer bonito. Como essa perversa que chega toda gata. Pagando de cocota, junto à nossa roda. Em questão de bobeira, trocando umas ideias. Todo mundo para e pesca só na dela. De bonezinho pá, ela impressiona. Dá uns rebolado e todo mundo gama. O menino ali chama ela na conversa. Quer fechar no bang, somente com ela. Bem longe dali, em um lugar restrito. Aquela sacanagem está certo, meu amigo. Perversa, vive provocando. Perversa, já chega abalando. Ela sabe instigar, ela gosta de gastar. Vai te fazer pirar, vai te fazer pirar. Perversa, vive provocando. Perversa, já chega abalando. Ela quer te iludir, ela quer te dominar. Deixa pra lá, eu vou fazer ela pirar. Ela é simples, mas me completa. Mulher perversa que me interessa. E se der brecha, eu faço a festa. Eu me encontro em belas curvas ou me perco em suas belas curvas. Não confunda, ela é uma princesa e não uma vagabunda. Se talarico tenta algo, é só pé na bunda. Ela é marrenta assim, não perca seu tempo, não discuta. Me escuta, filho da... Eu que tô no comando, essa mina que tem dono. Ela é dona dos meus sonhos, me encontro em um momento sublime. Gosto de fazer o que ela mais gosta. Ver um filme toda cheirosa, com aroma de uma rosa. Eu esqueci, calma aí. O malaco não resiste, vai de embalo e insiste. Fecha o quadro e tranca a porta. O seu jeito é meio ambicioso, e consegue deixar os moleque louco. Não tem como evitar porque ela quer de novo. Ela gosta do dinheiro e do brilho do ouro. Quer curtir o camarote e a área VIP, e mais tarde desfrutar de uma suíte. Disse que só porta as roupas de grife. Ela não é que eu quero pro dia seguinte. Com a garrafa importada, quer brindar. Combinou com as amigas que vai madrugar. O mais elegante da balada ela vai beijar. E só volta pra casa quando o sol raiar. Paga de gatinha assim que é. Vem comigo que eu vou te fazer mulher. Mas depois não quero você no meu pé. Porque aqui não tem nenhuma, né? Perversa, vive provocando. Perversa, já chega abalando. Ela sabe instigar, ela gosta de gastar. Vai te fazer pirar, vai te fazer pirar. Perversa, vive provocando. Perversa, já chega abalando. Ela quer te iludir, ela quer te dominar. Deixa pra lá, eu vou fazer ela pirar. Perversa, vive provocando. Perversa, já chega abalando. Ela sabe instigar, ela gosta de gastar. Vai te fazer pirar, vai te fazer pirar. Perversa, vive provocando. Perversa, já chega abalando. Ela quer te iludir, ela quer te dominar. Deixa pra lá, eu vou fazer ela pirar.